batalha e guerrilha. Essa é a trajetória daquele que tem Jesus na sua memória, meu irmão. Saia deste mundão, Jesus no coração. O mundão quer te destruir, está a evoluir. As profecias estão a se cumprir. Guerra, terremoto, muita dor. Nação contra nação, quanta revolução. Você não vê, cadê aquele jovem? Estava com a PT e dizia ter todo o poder, mas em Jesus Cristo ele não vinha crer. Então veio a morrer sem salvação, pois muitos dizem ter Jesus no coração. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas aquele que for fiel terá coroa de justiça. Oh meu irmão, não fique assustado com o mundão. Siga o sinal, pois Jesus Cristo é fiel, o dono do céu. E quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, basta somente teu coração abrir a Jesus Cristo. Ele quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, basta somente teu coração abrir. Abrir a Jesus Cristo, pois somente ele é o autor consumador dos séculos. Que em breve voltará e o que pode salvar, mano. É isso aí, então se liga na batida. Se liga, meu irmão, pare de sofrer. Jesus Cristo quer salvar você. A vida como está, não vai continuar. Pois te digo que tudo vai mudar. O mundão vem pra oferecer grana, sucesso, muito prazer. Mas eu venho te dizer, isso é passageiro. O que adianta ter o mundo inteiro, mas perder a salvação, meu irmão? Jesus quer te salvar, morreu na cruz, é em seu lugar. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele voltará para buscar aqueles que a ele veio aceitar e o adorou como o único Senhor. Foi somente ele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Somente ele é digno de louvor. Somente ele é digno de louvor. Somente ele. Quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, basta somente teu coração abrir a Jesus Cristo. Ele quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, Jesus Cristo. Quer salvar a ti, basta somente teu coração abrir. Teu coração abrir a Jesus. Abra seu coração, mano. Ele é o autor consumador do século. É isso aí. Periferia em quebrada, em quebrada. Sarento levando a palavra de Deus. Jesus Cristo é a solução. Se liga na batida. Jesus Cristo quer salvar a ti.